pássaros migram na mudança da estação, fugindo do inverno, procurando outro verão. Eles decolam e atravessam os oceanos pra chegar em outros lugares onde o sol pode brilhar. Na minha vida, muitas vezes me mudei, andando sem rumo, mas um dia me cansei. Jesus chegou e me falou: é hora de parar de andar, vem logo comigo, eu quero te ensinar a voar. Se o vento forte vier me cansar, se a tempestade se aproximar, mesmo em nuvens negras não vou desistir. Eu vou voando, eu vou voando. Se a terra firme eu não avistar, se no horizonte só houver o mar, sei que o Senhor irá me conduzir. Eu vou voando, eu vou voando. Na minha vida, muitas vezes me mudei, andando sem rumo, mas um dia me cansei. Jesus chegou e me falou: é hora de parar de andar, vem logo comigo, eu quero te ensinar.